a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Sejam bem-vindos a mais uma viagem no Expresso 80, um passeio por todas as estações da pop rock dos anos 80. Hoje começamos com os Orchestral Maneuvers in the Dark e o tema Second Thought. vamos passar a Dreaming of You, os Depeche Mode. Switch, man, switch, film was broken, only there. got sirens for a welcome. There's blood stain for your pain, and your telephone been ringing while you're dancing in the rain. Wild boys wonder where is glory, where is all you angels? Now the figure has a bell, bell, bell, and lovers war with arrows over secrets they can tell. They try. Depois dos Duran Duran com Wild Boys, vamos passar aos Simple Minds, Alive and Kicking. Take me home. Radio Silence, foi um tema de Thomas Dolby. De seguida, Water on Glass, Akeem Wilde. It's a sound in my head that Sugar Finney, os Everything But A Girl. De seguida, os Scots, Disco Band, a versão extensa. We'll be right back. Acabamos de ouvir os Art of Noise, Close to the Edit. De seguida, os Aztec Camera, Deep with Dale. Thank you. Where the Roses Son, um tema dos Big Country. A seguir, os Industry, com o tema Romantic Dreams. Talk about believing in a life. The Boss, Bruce Springsteen, Glory Days. Agora vamos passar uma noite em Bangkok. Murray Head, One Night in Bangkok. Massage parlors. One night in Bangkok, kill the world's your oyster. Pet Shop Boys com o tema Rent. Agora vamos libertar os Queen. I want to break free. Come Undone foi a voz de Jennifer Rush. De seguida, The Midnight Hour, os excelentes Roxy Music. One, two, three. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love comes tumbling down. I'm gonna wait till the midnight hour. When there's no one else around, I'm gonna take you, girl, and hold you. E acabamos de ouvir os Asia Don't Cry, de seguida os Propaganda Duel. Thank you. da Alemanha vem a voz de Lina Lovitch, It's You, Only You. Agora, Kajagugu, Otubiá. Changed. It's the way you revel. Feel free and Me Honey foram os A La Carte. Agora vamos até ao céu com os The Cure, Just Like Heaven. Faster. salsa, elettrica salsa, elettrica salsa. Elektrika salsa, elektrika salsa. Salsa, elektrika salsa. Now you know my secret electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam halum gilum dasa nia gulum lulum sasa. Hasam halum gilum dasa nia gulum lulum sasa. Elektrika salsa. Salsa, yeah. Elektrika salsa, yeah. Elektrika salsa, oh, elektrika salsa. Depois dos alemães Off, elektrika salsa, vamos escutar os franceses Taxi Girl, Cherchez les garçons. Ses yeux se ferment. succède à un sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Mother Boys of Summer foi Don Henley. De seguida, Taylor Dane, Prove Your Love. assim chegamos ao fim de mais esta viagem no Expresso 80. Para a semana, cá estaremos no mesmo local, à mesma hora. Mas antes de terminarmos, uma última música. Os Luna Parker, com o tema This Etats Game Erica.